É o número 2, ok? Aguarde para decolar. Sinal ILS, torre 1 no 8 decimal 6. Comentagem com a torre 586 ao 2261. CAN 3217, desce a 2 Lopes, ajuste 1012, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2013-1012, Salema ILS, reporte estabilizado 3217. Fernando, 2861. Sete, confirma o estimado para o sobrevoo? 59, agilize a liberação da pista com liberação 1209. Já liberando, 219, boa. Trip 5627, o vento 140 graus, 8 nós, autorizando a decolagem de imediato da 1-0. Alto e claro, Davi Luiz. Boa tarde, Jotan, 3192, de pronto. O Romeu Oscar mantém os corredores visuais, o número 500 é Porta Paris. Estou ingressando no quarto, seu portão será o 4. De Alfa, chamando da Juliette, o TAN 3192. Panema 327, chama Recife, 125.45, alterna 126.85. O Xanema 327 corrigindo 1251, alterna 133.25. É, 251-3325, é 325. Ou o número 49 chama Recife, 1251, alterna 133.25. Ou 1949. Ou o número 49. Ou o número 49, Brasília. Recife, 1251, alterna 133.25. 251-3325, agora mais 49, por favor. Controle, gol 1075. Gol 1075, a sua identificação, desce via chegada a mar de 2000 pés, ajuste 1012. Identificou, desce via chegada a mar para 2000 pés. 1095. Mas já está mais para sua esquerda no portão 4. 3192, ingresso autorizado até o 4. Ingresso autorizado até o 4, 3192, ingresso 6632. Cara, dá um 9, cara, dá para fazer mal. Copiado, Oxanair, mantenha a posição aguardando. Estabilizou, 3297. Complete não ILS, torre 1 no 8 decimal 6, CAN 3217. CAN 3216, até já, 3217. Controle com o guardião 07, é o último traça? É o último, ele está a 1 milha do externo, guardião 07. Afirmativo. Está ciente, aguardando autorização para prosseguir a retaguarda para esse ponto possível. Gente, aguarde o Mike Eco Delta. Torre Salvador, bom, ataque, 3297, LS, baixou e travou. Boa tarde, continue a aproximação. Informa o vento agora, 1 no 40 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 1 no 0, tá 3217. Cliente, livre pouso na 1 no 0, 3217. Passarei 2231, seu solo 02, alivrou, sumão 219. Semanão, 219, solo 221. Vou contar na final, se autorizado, e quando seguir a retaguarda, sem interferência. Afirmativo, autorizado, guardião 07. Táxi autorizado, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, de moto 1 no 4, 2. Está presente, Aracaju. Na escuta. Prossiga na sua escuta, senhor. Está presente, voa Aracaju. Trip 5627. Aracaju está presente. Nada. Autorizado, Kilo Romeu Oscar. Tan 3155, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, obrigado. 0 graus 8 nós, sem livre decolagem 17, em atenção à possível esteira do airbus da TAM, e apenas para a coordenação, após a decolagem, o senhor irá manter espera no setor sul do aeródromo, aguardando o cruzamento, e a espera será com curva à direita. Galeão, só o PB, por gentileza. 101. 101, táxi à direita então, via Índia, posição no 0, 286, o altímetro no 012. Boa viagem, azul. Autorizado via Índia, com a espera da 10, chama 286, ajuste 1012, 418. Obrigado, até a próxima. Salvador, boa tarde, 3297, livrado. Táxi autorizado, Alfa Juliette, o parte 1 no portão 10. Alfa Juliette, parte 1 no portão 90, obrigado, 3297. Delta, linha mantém. November Alpha decolou aos 05, irá esperar no setor com curva à direita. O Índia November Alpha. Índia November Alpha, gente, espera com curva à direita. Continuar 6321, no vento, 140 graus 7 nós, livre decolagem 10. November Alpha, curva à direita agora para cruzar o aeródromo sobre a vertical da torre. Gente, curva à direita para cruzar a vertical da torre, o carro Romeu Índia November Alpha. November Alpha, apenas para informação, nós temos um helicóptero da Polícia Militar a 500 pés também, ele está aproximadamente 2 milhas e meia da final da 10. Apenas para informação, o mesmo encontra-se a 500 pés. Boa tarde, ali mantém pistão no 0. 5729, uniforme, confere, Confins, 360, já aprovado. Pronto, está pronto? Está pronto, 709. Salvador para Confins, aeroporto internacional Tancredo Neves. Autorizado no voo 360. A rota é via posição Brite, rota pelo voo 16, o restante conforme a rota do plano. A decolagem é pista 10. Decola mantendo a reta até cruzar os 2 mil pés ou a terceira milha. Então inicia a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto para a posição bridge. Controle 11935, a torre em 186 e acione o código 5467. Autorizado, nível 360 para Confins, decola 190, nada El Leda, bridge. E após o turno 16, o controle está na 35, na torre está na 18,6, o próximo é 5467, o que é 5467, no código chamei pronto para puxar a sonar 5729. É, semana próxima, 5719. Salvador, chamei 6314. 6314, Salvador Petrolina, nível 340, já temos aprovação, informação em curso e uniforme, altímetro 1012, no 02, só instante para copo, gentileza. O de autoridades no solo controlado, Guardião 07. 07, avisou com tráfego alinhado na 10, tráfego alinhado na 17, direto pátio de autoridade, sem interferência. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, prossegue final 17, me chamo 3 milhas fora. Reporta era 3 milhas, Romeu Oscar. Prossigamos, Papatango Romeu Oscar. 17. 15 November Alfa, com controle agora na frequência 11935. 11935, India November Alfa. Agora é o voo 1399, centro da informação, Fox. Gente, o voo 399, em curso em uniforme, só instante da COP. Já temos aprovação para São Paulo, Congonhas, do nível 360, só instante 20 vezes. Controlado, guarda. Para a frequência livre e reporte para o regresso. Linha 314. O seu autorização do 6314? Negativo, tá pronto pra cópia? Pronto, pronto. Corredor Ford, India November Alfa, reportada para regresso. A rota é a Opa Zulu 20, o restante conforme o plano de voo. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, então inicia a curva pela esquerda, subida Momo. Coque boa após transição Coque. Controle 1 no 9.35. Por 18.62, acione o código 5456. Só confirmando a subida. Momo, Coquebo, após transição Flock. Cruzado, Petrovino, 340, decolando a 0, 2000, conforme perfil da data. Coque, após Flock. 0.35, controle 5456. Eu tô afundo, eu oxe, né? 314. Ok, 6314, protejamento correto. 5456, corte, portão 5, reporte pronto. Reporte 3. 399, pronto para copiar? Atenção. 399, aprovado São Paulo Congonhas, livre de voo 360, aerovia via Bridge, Topazulu 36, após o restante rota do plano de voo, decola a pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés, terceira mira. Após descer, curva à direita. Subida da El Leda, após Leda, direto bridge. Controle 7935, por 18612, e o código é o 5473. Autorizado 360 para São Paulo, pela pista do Bridge, na ampla de 1,5. Após a conforme da Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, 2 direita, parte 5, ao estacionar frequência livre. 0 da Eulera Bridge, 4 1 noite. Bom, no 925, essa identificação, autorizado chegada bom, desce para o nível de voo 050. Afirmativo, voo 755. Certo. Papa Romeo, Índia November Alfa, tráfego 12 horas, mantém 900 pés, Papa 28. Rumo oposto, Papa Romeo, Índia November Alfa. Ciente, o Índia November Alfa poderia acender ao 1500 pés, senhora? Autorizado, exceção, 1500 pés, Papa Romeo, Índia November Alfa. Ciente, 1500 pés, Índia November Alfa. Tá passando, Romeu, tô passando, tráfego 12 horas, rumo oposto, é a seção 1 no 1500 pés, Charlie 150. Siga, Papa Romeu, mais Papa Lima. como se fosse a antiga Golem. Só trocou o nome e o perfil é praticamente o mesmo. É Arbovo. Soletrando seria Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor. E a transição é Lefa Eco Lima Eco Foxtrot Alfa, onde intercepta a Zulu 17. Autorizado, aprende rotatório, QNH1012. Posição, pátio de autoridades da base aérea, livre para acionamento. Nesta, chame para o táxi. Alternativa é Goiânia, Anápolis, como segundo penado. POB seria de? 1907. Tempo do táxi. Pega a sonar o Xanar 03, 1 05 autorizado, time táxi 3-1-4. Para. Paulo, voo no 075, livrou. No 075, táxi autorizado Alfa. Chame antes da Juliette, portão será meia dúzia. Já temos aprovado o 320 da Avianca, puxando 5. Chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no pátio e posteriormente no portão meia dúzia. Trip 5627, chama Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Estabilizado no ILS, o Gono 755. Gono 755, completo sinal ILS, torre 18, decimal 6. 1867. Gono 755, boa tarde, estado, livre pouso 10, vento 130 graus, 8 nós. Ciente, livre pouso no 0, gol 175. Papatango, Braço Luiz, que um tráfego no corredor sobre a Praia do Forte, não temos contato bilateral, mantendo tempo pés. Gente, observe o Airbus da Avianca na sua esquerda, ingresso pela frente do tráfego até o portão 612. Airbus do tráfego, para o portão 612. Prossiga, Guardião. Ok, sim, te aguarde para decolar, Guardião. Temos aproximação do Boeing já na curtíssima da 10. Do Pátio de Autoridades está autorizado o deslocamento até o ponto de espera do Pátio de Autoridades do Guardião 06. Lima, papai. Lima, Papa Mike, Sony 0122. Confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Para o táxi, a senhora é 6614-103 a bordo, tem 3 horas e 20 até na Recife. Recife 3 e 20 é 105, não perdeu? 103. Menos 2 então, táxi em frente, segunda direita via Índia, pode esperar no 0, estou em 1 no 8 decimal, 6, o altímetro 1012 no 012, tem uma boa viagem, 3 no 4. 1012, pela Índia, obrigado, boa tarde. Boa. 200 pés, um Charlie 150. Abandonou 210, emitida para 1-1-0. Triple 5488, atendendo a identificação, voe na Pro de Amã, reporte para a descida. Ok, sim, então está autorizado a decolagem, o Guardião 07 vai interceptar o litoral sul e aguardará a transferência, ok? Mateus, já iniciando, vai atingir o litoral sul, aguardando a transferência, o Guardião 07. 8-6. 8-6. Na direita, 209. Usando a direita, 209, gol 179. Correu Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Positivo, na rotatória, 7.9 milhas, para ingresso no 7. Sim, chame 3 milhas fora, Mike Papa Lima. 3 milhas. Pronto, Paulo, Guardião 07. Ok, gente, Guardião, autorizado o cruzamento da final da 35. Chame o controle agora em 119 decimal 35. 1935, 07. Guardião 07. Guardião 07, mantenha 500 pés na minha escuta, reporta para pouso. Portará na sinal para pouso no cabo, o Guardião 07. O 755, táxi autorizado, Alfa, chama a Juliette. Autorizado, Alfa, reportará Juliette, gol 175. Pista 10, o vento 130 graus, 8 nós. Tem decolagem 63, 14. Vai que a senhora está escutando. Na escuta do controle. Papapá, Mike, Eco Delta. Controle, o Mike Eco Delta informou que ele virou a CTR e está lhe copiando, mas pelo visto. Lhe frequente, Mike Eco Delta. Ilha. Ok, tem livre pouso no 7, informa o vento, 130 graus 8 nós. Você vai prosseguir direto para o pátio ou pouso para a cabeceira? Para a cabeceira, pouso é para o pátio, Ana. Gente, livre pouso confirmando, 130 graus 8 nós, o Mike Papa Lima. Lima. Livre frequência, Guardião 07. Estabilizado no curso localizador, o gol 192. 1925, complexo na ILS, torre 1 no 8, decimal 6. 18-6, obrigado, até a próxima. 5 esquerda, Juliette, portão útil, autorizado. Esquerda, Juliette, portão útil, no 1-7. Solo web, 107, demora, com a gente, 7, portão número 2. Toma controle 119, decimal 35. 1935, já 3, tá claro, obrigado. Torre, boa tarde, 1925, na final, baixar a travada. Copiado, gol 925, tem livre pouso, pistão 10, forma o vento, 130 graus, 8 nós. Livre pouso, 1925. Romeu, tá ok, reporto para o regresso. Salvador, boa tarde, Oxanem 6314, decolou. Oxanem 6314, contato radar, bom nível de voo 340, saída Momo Flock. Momo Flock, né, para 340, 6314. Buenas tardes, barreiras já aprovado 340, uniforme em curso, confere altímetro 0, 1-2, posição 1-4, remota, do pátio principal, pronto para corte. Aprovado barreiras, nível de voo 340, decola pista 1-0, vai curvar à esquerda, perfil de subida Momo, Kokibu, após Kokibu, direto conforme a rota do plano de voo. Controle 1 no 9.35, a torre 18.6, dúzia. E o transponder é o 5504, 5504. Remoto no 4, chame pronto, passa. Paulo Salvador, boa tarde, Bono 077, posição 1-1, formação e uniforme, autorização Galeão. Uniforme, confere, 1012 no altímetro, Galeão já aprovado 360, só um instante para corpo, por gentileza. Teste aguardando cópia, voo 1-0-7-7-6-2. Aí está para ali, minha torre. Viu, Papa Mike, reporta buraquinho. Deixa eu reportar a buraquinho, Papa Mike. 360, uniforme Zulu 10, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Célia da El, lei da Pazeira Bridge, controle 1935, transponder 5501. Né? Gente, autorizado, Salvador, a nível de voo 360, rota Upper Zulu 1-0, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Pazeira Bridge, 1935, controle, transponder 5501. Gol, 1-0-7-7. Oi. 1-0-7-7, bora ver. Chamará. Corri, 1-9, decimal meio, corri 1-0-7. Solo, 2-2, direita, 2-1-9. 2-1-9, até já. Brasil 07, prossiga. Agora, Piatã, Pietro Pérez, retenção ao Pátio Grupo América. Ok, gente, dá presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, direto para o Pátio do Greg, Guardião. Tira que dá presente, está autorizado, final Pátio Grupo América, Guardião.